Está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou o Marcos Leite. Fala, galera. Muito boa tarde. Eu sou o André Luiz Coutinho. Bom, galera, Lízia Nascimento. Vamos ficar até as 15 horas, tá? Firmes e fortes? Graças a Deus. Firme e forte, com o nariz vermelho, que nem a rena do Papai Noel. A sua velha e conhecida rinite ataca novamente, né? Isso. Melhores. Mas vai melhorar, Brasil. Deus quiser, mas vamos lá. Com certeza. E apesar dessas circunstâncias todas, né, apesar dos rinites e etc., você passa a partir de agora a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. E alcoolismo é o nosso tema de hoje, com a participação de perguntas de jovens de várias mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. Bom, eu tô na área. E vamos para a terceira parte das entrevistas realizada no seminário em homenagem ao centenário de Chico Xavier, lá na UERJ. Lembrando que o programa é gravado, estamos sempre com você todas as quintas-feiras, dias da tarde, no programa inédito, com reprise no domingo, no mesmo horário. Bom, e o nosso contato? Facinho, vou falar para você, anota aí. Você pode fazer por telefone, o nosso telefone é o 3396-6969. Somente hoje, né? Na quinta-feira. Somente hoje, na edição inédita, gente. Por e-mail, André? A opção é espaçojovem@radioriojaneiro.am.br. Ou então através do nosso site, que está de volta. Vale a pena aqui reforçar isso. O site já teve os seus mecanismos de comunicação totalmente restabelecidos. Então você que quer mandar a sua mensagem para o Espaço Jovem ou para qualquer outro programa da rádio, já pode voltar a fazê-lo. Como? Acessando www.radioriojaneiro.am.br, logo depois o menu Programação e o submenu Espaço Jovem. Aí é só você clicar na categoria Fale com a equipe do Espaço Jovem e deixar a sua mensagem pra gente. Você também pode mandar um fax pra gente através do 3386-1444. Ou então ainda por carta. O endereço é Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. O CEP é o 21920-000. Seja qual for o modo de contato, por carta, por e-mail, por fax ou através do próprio site da rádio, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo. Quiz. E a nossa pergunta da semana é: quantas leis morais estão contidas na obra básica O Livro dos Espíritos? Opção A, 11, opção B, 4, ou opção C, 20? Responda qual alternativa que você considera correta ligando agora até o final do programa, somente nessa edição inédita de quinta-feira, para o atendimento ao ouvinte daqui da Rádio Rio de Janeiro, 3396-6969. E até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio, enviando uma mensagem para a nossa página do site da Rádio Rio de Janeiro, www.radioriodejaneiro.am.br. E temos ainda o e-mail do programa, que é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa a sua mensagem com sua resposta, seu nome, sua idade e o bairro de onde você está falando. Aqueles que responderem a alternativa correta, letra A, letra B ou letra C, concorrem a 2 brindes. No programa de hoje, concorrem ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, cujo ganhador vai ser divulgado no programa da semana que vem. E até o final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, os ouvintes que hoje ligarem ou que até o dia 31 mandarem o seu e-mail, mandarem a sua mensagem através do site da rádio e acertarem a resposta da pergunta de hoje, eles concorrem também ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, gente, não se esqueçam do prazo, todo mundo participando, não é isso, galera? É isso aí, gente, não esquece não, hein? Liga pra gente, participe de todas as formas. Não perca essa oportunidade, hein? Brinde, show de bola. O que rola por aí? O Departamento de Infância e Juventude da Associação Espírita Obreiros do Bem realiza no próximo dia 27 de junho, domingo, a partir de 8h30 da manhã, a 14ª edição do ENGEOB. Trata-se do Encontro de Juventudes Espíritas, realizado pela entidade promovendo a integração entre os jovens de diversas mocidades espíritas do Rio e do Grande Rio. O tema da edição de 2010 do encontro será o Espiritismo e Eu, Multiplicando o Ser Feliz. O evento acontecerá na própria Associação Espírita Obreiros do Bem, localizada na Rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. Inscrições e informações através do e-mail engeob@hotmail.com. Na área. E agora você acompanha a última parte das entrevistas que nós registramos no seminário em homenagem a Chico Xavier, promovido pela UERJ, não é isso, André? Pois é, tá imperdível, galera, confira. Nós estamos aqui no evento da UERJ comemorativo ao centenário de Chico Xavier com a Charuí Franco de Moraes, ele que é diretor do Instituto KPM de Ação Social. A Charuí, fala pra gente da importância, né, desse trabalho mais prático, mais engajado da ação social espírita, propriamente falando. Na verdade, a KPM, Instituto de Ação Social, ela coordena um trabalho filantrópico que é operacionalizado pelo Lar Fabiano de Cristo. Isso faz parte de um projeto que veio lá da espiritualidade. Esse projeto foi desenvolvido por Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo inspirou a Carlos Torres Pastorino, inspirou a Hollenberg de Lima, Jaime Hollenberg de Lima, enfim, a um grupo de 12 pessoas que foram convocadas para uma reunião que aconteceu no dia 8 de janeiro de 1959. Nessa, perdão, de 1958. Nessa reunião, então, ficaram estabelecidas as bases do que seria uma ação social que daria visibilidade prática àquilo que o Espiritismo, através do estudo que eles faziam, nos dizia em teoria. O que que Kardec nos ensinou através das obras básicas? Então, eles viabilizaram isso através do Lar Fabiano de Cristo. Foi muito difícil, como eu tive a oportunidade já de explicar várias vezes, tanto é que no segundo ano de existência do Lar Fabiano de Cristo, foram obrigados, estiver a espiritualidade sempre agindo, inspirou para que se fundasse uma empresa que pudesse reverter uma parte dos seus dividendos, dos seus lucros, em benefício da obra. Foi o que salvou a obra e foi o que fez o Lar Fabiano de Cristo ser o que é até hoje, 50 anos depois, passando por todo um processo. Hoje em dia, o orçamento do Lar Fabiano de Cristo, ele é maior do que muitas empresas de porte médio. E, no entanto, é insuficiente. Porque, como se diz, né, a miséria não só tem pressa, como também é muito grande. Tá? Mas a gente procura fazer a nossa parte. E é exatamente esse espírito que faz com que, hoje em dia, ao longo desses 51 anos de fundação, tenham sido atendidas mais de 3 milhões de pessoas. Imagina bem que são 3 milhões de pessoas terem saído do nível abaixo da linha da miséria e tenham sido promovidas para um nível de sustentabilidade que seja adequado para a dignidade humana. A gente está falando, né, para jovens, né, principalmente. De modo geral, vocês percebem um engajamento maior do jovem nessas ações desenvolvidas, né, historicamente pela KPM, pelo Lar Fabiano? Existe, sim. Principalmente, a gente observa, não tanto aqui no Rio, mas nas nossas, quando eu digo aqui no Rio, nas nossas áreas administrativas, mas na área de promoção integral, que é a que coordena todos esses programas filantrópicos e sociais que, né, que são exercidos, e nós vamos encontrar isso de uma forma muito grande, porque são montados corais, Nós promovemos muito esporte através do judô, do karatê, do atletismo, basquete, vôlei. Este, e principalmente o esporte, é o grande motivo que atrai a juventude, os jovens, eles se engajam mesmo. Né? A gente vê isso com muita alegria de fato, a participação na parte em que de esporte, na parte lúdica, na parte musical, arte dramática, tem um projeto pedagógico Jacaré Poió, que ele incentiva nos jovenzinhos, nas crianças ainda, o gosto pela arte, pela cultura, pelo teatro. E tudo isso vai então formando uma mentalidade, uma geração que se engaja e nos apoia muito. Como que a questão do karma, de certa forma, explica a reencarnação? É a reencarnação que explica a questão do karma. É um contrário. Pelo seguinte, o karma, ele representa uma necessidade que nós temos de passar por um processo que resgate as nossas faltas. Esse processo de resgate das faltas não é um castigo. Deus não castiga. Esse processo, ele é uma forma de nós aprendermos. Ou seja, fazermos diferente aquilo que fizemos de errado antes. Então, o karma, ele é um processo que nos obriga a seguirmos uma determinada linha para que possamos resgatar esse erro. E essa linha e esse resgate só é possível através da reencarnação. Então, na verdade, é a reencarnação que é um processo de ajuste do karma. E agora temos a pergunta para o vice-presidente da Rádio Rio de Janeiro, Gerson Simões Monteiro. O que significa para o Espiritismo estar assim, eu não tenho nem questão agora aqui na universidade, aqui na UERJ, está sendo assim, centro de debate em vários lugares, assim, universidades e outros lugares. É, o Espiritismo é uma ideia que está no ar, né? Uhum. Hoje nós não podemos de forma nenhuma desconhecer a contribuição do Espiritismo para o progresso da humanidade. Claro que nós entendemos o progresso não só o progresso material, científico, o progresso intelectual, mas sobretudo o progresso moral. E o Espiritismo tem uma forte contribuição nesse sentido. Então eu acredito que na universidade, hoje, aqui nesse evento, que aliás quero parabenizar os organizadores, muito feliz, as mesas, enfim, o objetivo do trabalho, inclusive celebrando o centenário de nascimento do Chico Xavier. Eu acho que foi uma feliz ideia da universidade propor tal evento. E a escritora, espírita e educadora Nádia do Couto Vale, uma das organizadoras desse seminário, fecha nesse ciclo de entrevistas fazendo um balanço do que foi esse importante evento. Qual o balanço que você faz desses dois dias de evento? Estamos tendo uma receptividade, uma afluência de público, um interesse que estão além das nossas expectativas, embora elas já fossem altas, e sobretudo porque se trata de um evento de dois dias inteiros com o aval de uma instituição pública, uma universidade, e nós viemos aqui para tratar desses temas, trazendo os postulados da doutrina espírita para este público que é sempre ávido de conhecimentos, de debates, e é o que nós estamos tendo aqui. Especialistas tratando dos pilares do corpus doutrinário do Espiritismo, e esses especialistas abrindo a possibilidade para que todo o público universitário, docentes, técnico-administrativos e alunos pudessem ter, como estão tendo, a oportunidade do debate. Fica aqui então o nosso agradecimento, não é mesmo, André? Aos Isso. organizadores desse seminário. E valeu mesmo, nós acompanhamos e foi uma excelente chance de você ter uma troca do conhecimento produzido pelo meio espírita em relação ao conhecimento produzido pela academia. Nosso agradecimento ao PROEPER, o Programa de Estudos das Religiões da UERJ, que foi o responsável pela organização deste seminário. Valeu! Valeu, galera, até a próxima! Espaço Jovem. E hoje no Espaço Jovem o tema é muito, mas muito, muito importante mesmo. Eu diria até infelizmente, né? Pois é algo que vem acometendo cada vez mais a um número maior de jovens. Vamos falar hoje sobre alcoolismo. E para tanto recebemos com muita honra o Fernando Moura, ele que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Fernando, muito boa tarde. É uma grande alegria recebê-lo aqui no Espaço Jovem novamente, né? Você que já esteve conosco aqui em outras oportunidades. Seja mais uma vez muito bem-vindo e sinta-se em casa. Muito obrigado. Um abraço carinhoso para todos os ouvintes do Espaço Jovem. Boa tarde, Fernando. Vamos começar agora com a nossa primeira pergunta aqui. É bem básica. O que é alcoolismo? Quais são os sintomas dele? O alcoolismo é uma doença complexa que possui sintomas físicos, psíquicos e espirituais. Falando especificamente da parte física, nós verificamos que o alcoólatra é um doente que possui uma deficiência de elementos orgânicos produtores do álcool. O nosso corpo físico, André, possui álcool em quantidades necessárias ao bom funcionamento do nosso metabolismo orgânico. O alcoólatra não possui, no seu processo fisiológico, os elementos necessários à produção do álcool. É uma deficiência metabólica desses nossos companheiros. Logo, quem possui esse déficit na produção de álcool no seu corpo tem tendência a tornar-se um alcoólatra inveterado. Veja bem que é tendência, não é um fator determinante. Não quer dizer que ele vai se tornar um alcoólatra. Não quer dizer, né, que ele vai se tornar um alcoólatra. Teria apenas mais facilidade, né? Exatamente, caso, devido a essa deficiência. Porque aí a pessoa que não tem condições de produção do álcool, ele pode chegar num ponto de não conseguir controlar a quantidade de bebida ingerida, se enveredar por esse caminho. Então, os sintomas físicos do alcoolismo expressam-se, então, na deficiência na produção do álcool e também nas mudanças de comportamento que o alcoólatra inveterado expressa quando está sob o efeito da bebida. Os sintomas psíquicos, André, eles ocorrem quando a pessoa que é vítima de alguma dificuldade financeira, uma perda afetiva, um processo de dificuldade na vida material. Sim. A pessoa não tem condições, não encontra condições de conviver com esses problemas. Então, nós até estamos lembrando aqui de um filme emblemático aí do nosso cinema, que é O Ébrio, do nosso querido Vicente Celestino. Sim. Na década de 30, se não me engano, que mostra, lógico, uma ficção, mas tem algum fundo de verdade, quando ele mostra um homem que perdeu a mulher amada e por isso enveredou pelo caminho do alcoolismo. Então, a pessoa que tem essa dificuldade de convivência com seus problemas íntimos pode vir a se tornar vítima. Perfeito. E os sintomas espirituais expressam-se na aproximação de entidades que são menos esclarecidas e que se aproveitam dos hábitos viciosos dos nossos companheiros alcoólatras para retirarem suas energias em benefício próprio. Então, realmente, o alcoolismo é uma doença muito complexa e nós já gostaríamos de deixar aqui para os nossos amigos ouvintes que o melhor antídoto é a prevenção, ou seja, não beber. Com certeza. Agora, diante desse cenário, né, que você tão bem passou, Fernando, quando uma pessoa pode ser considerada, né, tecnicamente como dependente do álcool? Quando a pessoa perde, Marco, o controle no processo da ingestão do álcool, quando a pessoa não consegue mais controlar-se, nós podemos considerá-lo dependente da bebida. É um estágio mais avançado, né? E nesse momento existem algumas características. O alcoólatra em estágio avançado, chamado alcoólatra inveterado, ele é vítima de uma doença chamada delirium tremens, que é uma consequência do seu estado de alcoolismo avançado. É quando a pessoa está em síndrome de abstinência e não consegue se controlar a nível de tremores nas mãos, as mãos tremem involuntariamente. Sim. E para que ele possa se recuperar, ele necessita de uma dose de álcool, de bebida, para que ele possa readquirir o controle dos tremores nas mãos. Sim. Um outro problema também muito grave que a pessoa é acometida são as chamadas alucinações alcoólicas, que é um estado também que a pessoa começa a ver perseguidores, a se sentir envolvida por pessoas mal intencionadas, mas fruto da sua imaginação. E nós que somos espíritas sabemos que esse estado de alucinação é potencializado por aqueles nossos irmãos menos esclarecidos que estão se aproveitando daquele momento de vigilância do companheiro para lançar no seu campo mental imagens que vão colocá-lo em estado de perturbação. Então, nesses casos, nós podemos dizer que a pessoa já está sem controle sobre o uso do álcool e é um dependente alcoólico. A bebida alcoólica é uma droga lícita? Por quê? É uma droga lícita, sim. Não é? Nós podemos dizer que sim, porque o que acontece é o seguinte. Nós estamos numa sociedade que está em fase de transição. Então, a pessoa que não tem aquela percepção, não tem um senso crítico sobre as nossas necessidades evolutivas, aceitam normalmente o álcool, a embriaguez, o cigarro, né, que também, abrindo parênteses aqui, é uma outra droga lícita também. Mas a doutrina espírita, ela analisa essa situação, logicamente, respeitando o livre-arbítrio das pessoas, não considerando perdido aquele que ainda não tem controle sobre as suas ações, mas alertando que o álcool é capaz de mudar o comportamento daquele que vai consumindo quantidades cada vez maiores desse elemento, dessa bebida, e chega a alterações neurológicas graves, podendo levar o indivíduo até o suicídio, à loucura. Então, é uma droga que nós temos que ter o devido cuidado. Com certeza, Fernando. E em relação ao alcoolismo, o que existe na doutrina espírita a respeito? Qual é a visão da doutrina sobre esse tema, né? Que, como eu falei no início, infelizmente, vem acometendo cada vez mais e mais pessoas, cada vez mais e mais jovens, infelizmente, né? E principalmente. A doutrina espírita, Marco, considera o alcoolismo um hábito vicioso, que denota invigilância comportamental daquele que é acometido por ele. Nós sabemos que Jesus nos alerta nas suas mensagens: vigiai e orai. Sem dúvida. Então não adianta nós orarmos se não temos vigilância. E o que é vigilância? A vigilância que Jesus recomenda é evitarmos uma conduta desequilibrada, evitarmos os excessos, os exageros, que nos trarão consequências graves se nós continuarmos nesse processo de invigilância, e essas consequências são físicas e espirituais. Claro. Então, é importante ressaltar para os nossos ouvintes que o jovem espírita e todos nós espíritas temos o direito ao lazer, ao divertimento, a namorar, mas temos que lembrar sempre de uma passagem de Paulo de Tarso que ele nos recomenda: vivamos no mundo sem sermos do mundo. Viver no mundo significa você aproveitar equilibradamente, sem exageros, sem excessos, todas as oportunidades que o mundo lhe oferece, que a vida do dia a dia lhe oferece. Então não é errado, como nós já dissemos, o jovem espírito se divertir, mas sempre com equilíbrio, sempre evitando os modismos e a leitura das obras espíritas, o estudo doutrinário, nos leva a um olhar crítico com relação a certas atitudes que a sociedade considera como normais. Então, a embriaguez, os excessos, os exageros, são fatores que a doutrina espírita recomenda que não devamos enveredar por esse caminho, que nos trará consequências físicas e espirituais. Muito bem lembrado. E a gente está aqui conversando com o Fernando Moura sobre o tema alcoolismo, entre outros assuntos. Essa conversa muito legal continua daqui a pouquinho no Espaço Jovem, no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. E estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da fraternidade, o nosso Espaço Jovem. Mas antes, o Marcos tem um recadinho pra vocês, galera. Pois é, você já acessou o novo site da Rádio Rio de Janeiro? Ainda não? O que você está esperando? Acesse www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você vai conferir tudo sobre o que é a emissora da fraternidade, o trabalho da rádio já há quase 4 décadas em prol da divulgação do Espiritismo, sempre de uma forma simples, popular, didática, objetiva. Você vai conhecer todas as alternativas, todas as opções que você tem para ajudar a manter este ideal, as opções existentes em prol da manutenção da programação espírita da rádio, com especial destaque, claro, para o Clube da Fraternidade. E é lógico, você poderá ouvir o Espaço Jovem, além de toda a programação da emissora, em tempo real, online, de qualquer lugar do mundo. Bastando para isso você clicar no link Ouça Agora, que fica bem visível na página principal, na página de entrada do site. E você, ouvinte do Espaço Jovem, também tem outros tantos inúmeros motivos para visitar o site da rádio. Lá você poderá conferir tudo o que acontece no programa, todo o nosso conteúdo. Poderá, inclusive, também ouvir os programas anteriores, né? Você que, por algum motivo, não teve como ouvir o Espaço Jovem na sua exibição no rádio, você pode ouvir os áudios das edições anteriores em qualquer tempo, a qualquer hora, através do nosso site. Enfim, vários motivos aí expostos, além, claro, também daquele espaço já cativo para que você entre em contato conosco. Então, acesse agora www.radioriodejaneiro.am.br. A parte do Espaço Jovem você acessa clicando no menu Programação e logo depois no submenu Espaço Jovem, ok? André, sociais? E o nosso abraço para a Vera Lúcia de Quintino, para a Rosemary de São Gonçalo, para o Eduardo de Duque de Caxias e para a Michele, do bairro de Santo Amaro em São Paulo, galera. Pois é, vocês que participaram do programa, né, estão participando do programa, fica aqui a nossa saudação e um grande abraço para todos. E Lízia, como é que anda aí a nossa homenagem às mães? Olha, a nossa homenagem às mães é o seguinte, o nosso prazo foi estendido. Isso. Agora você pode participar até dia 27 de junho. O seu texto pode ser em forma de prosa, poesia, no máximo 20 linhas. Pode ser uma crônica também? Pode. Pode, pode, né? Com certeza. Um versinho curto, comprido, médio, enfim, participe. É verdade. O importante é participar. O importante é a gente receber aqui a sua participação, o seu texto em homenagem à sua mãe ou às mães em geral. Tá. E os melhores textos escolhidos pela equipe de produção do Espaço Jovem poderão ser lidos no quadro Espaço Livre. E o autor da melhor mensagem será premiado com um exemplar do livro Confissões de um Jovem Espírita, de José Carlos Leal, uma publicação da editora JEP. O anúncio do ganhador, que aconteceria no primeiro programa de junho, passa a ocorrer no primeiro programa de julho. Portanto, programa que vai ao ar no dia 1 de julho. E você pode mandar o seu texto através de formas já conhecidas, né? Através do e-mail do programa. Repetindo, Liz, o e-mail. Bom, o nosso e-mail é facinho, gente. É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá aguardamos a sua mensagem, facílimo. Seu nome, seu bairro. Isso. Ou então, através também do próprio site da rádio, né? Isso. Tem lá o espaço dentro do submenu do Espaço Jovem, o espaço lá para que você entre em contato com a gente, né? Fale com a equipe do Espaço Jovem. É só deixar a sua mensagem lá, o seu texto lá. Também. Isso, passou aqui na porta, também deixa a cartinha, tá, gente? Também tá valendo. É isso aí. O importante é a sua participação. É isso. Quiz. Responda: quantas leis morais estão contidas na obra básica O Livro dos Espíritos? Letra A, 11, letra B, 4 ou letra C, 20? Responda qual a alternativa que você considera correta, né? Ligando pra gente agora, nessa quinta-feira, somente nessa edição inédita. Ligue para o nosso telefone 3396-6969 ou então até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio, enviando a sua mensagem lá no nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Ou então vai lá no nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá deixe seu nome, sua mensagem, de onde você está falando e não esqueça, participe sempre. Claro. E aqueles que responderem a alternativa correta, opção A, opção B ou opção C, concorrem a 2 brindes. no programa de hoje, ao sorteio de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. O ganhador será divulgado no programa da próxima semana. E até o final do mês, numa promoção especial pelo aniversário de 7 anos do Espaço Jovem, aqueles que responderem à alternativa correta concorrem ao DVD do último Congresso de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, DVD lançado pelo Clube de Arte do Lar Fabiano de Cristo. Nesta promoção especial, 3 ouvintes serão sorteados e divulgados no programa da primeira semana de junho. Então, gente, vários motivos super especiais para que você participe. Não se esqueça do prazo e mande a sua resposta, não é isso, gente? É isso aí, gente. Seja esperto e participe. Participe, gente. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. E estamos de volta com o Fernando Moura, ele que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e conversa hoje conosco sobre o tema alcoolismo, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro, dúvidas essas que, nos seus programas de origem, não puderam ser levadas ao ar em função da falta de tempo. E como a gente sempre faz nessa volta do intervalo, Fernando, fique à vontade para passar os contatos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, bem como, claro, o dia e o horário da evangelização e da mocidade na instituição. Muito obrigado, Marcos. A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes é uma casa que funciona na rua Leopoldo Bulhões, número 40. O telefone de contato é 2587-3025. E o nosso horário de evangelização infanto-juvenil acontece aos sábados de 9 a meio-dia. Então nós temos as turmas da infância e temos também a turma da mocidade, que acontece num espaço concomitante. Inclusive alguns dos nossos jovens já estão nos auxiliando na evangelização. As nossas reuniões públicas acontecem terças-feiras no horário de 15 horas, terça-feira 20 horas e sábados às 16 horas. E nós também gostaríamos de aproveitar a oportunidade de falar um pouco sobre o 32º SEU, que é o espaço de unificação em que nós participamos, e nós vamos realizar eventos, estamos realizando encontros de jovens, encontros de evangelizadores, claro. E estamos aí contactando os nossos amigos para que possamos ampliar os nossos contatos. Maravilha. Agora, você falou o endereço do centro, no caso, Leopoldo Bulhões 40, em Benfica, não é isso? Exato. E é só chegar, né? Isso, só chegar aos sábados de 9 a meio-dia, estamos lá de braços abertos esperando os nossos amigos. Maravilha, então. André, qual é a nossa primeira pergunta, né? No caso de jovens, né? As perguntas de programas anteriores. Nossa primeira pergunta é do Iago, de 14 anos, do Centro Espírita Seara de Amor e Luz. Ele pergunta o seguinte: existirá uma TV que passe imagens do plano espiritual? Iago, a transcomunicação instrumental é um campo de pesquisa científica que vem se expandindo cada vez mais. Atualmente, no campo da transcomunicação instrumental, existem pesquisadores que conseguem captar nas telas de computador e nas telas de televisão algumas imagens do plano espiritual. Mas esse campo de pesquisa é ainda muito grande. Estamos ainda nos primórdios dessa nova ciência. Por isso, ainda existem muitas pesquisas, muitos fatos a serem realizados e descobertos. E até porque, Iago, aceitar a existência do mundo espiritual é um fato que a maioria dos cientistas formais não leva em conta. Existem ainda muitos cientistas que duvidam da existência de Deus, da existência do perispírito, da existência do mundo espiritual. Então, ainda existe muita coisa a ser descoberta. Mas a transcomunicação instrumental, ela vem crescendo, vem se desenvolvendo e já existe possibilidade de captação de imagem em telas de computador e em telas de televisão nos laboratórios desses pesquisadores, dessas nuances do mundo espiritual. Perfeito. A próxima pergunta é da Mariana, de 19 anos, da Mocidade do Centro Espírita Miguel. Como o pacifismo se encontra entre a força e a fragilidade? Mariana, é muito interessante a sua pergunta. O pacifismo começa dentro de cada um de nós. Para colaborarmos com o pacifismo mundial, se nós desejarmos efetivamente auxiliarmos na pacificação do homem, nós precisamos nos pacificarmos primeiro. Interpretamos a sua pergunta da seguinte forma: para nos pacificarmos intimamente, nós necessitamos de uma grande força moral, a nível de perseverança, a nível de luta íntima, para modificarmos aqueles entraves, aqueles hábitos viciosos que nós já carregamos há muito tempo. Sim. Com isso, nós adquirimos a brandura dos nossos companheiros mais esclarecidos, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, e esse é um processo longo e árduo que temos que fazer muita força para nós desenvolvermos. Quando nós adquirirmos a brandura dos mansos, que engloba a capacidade de perdoar e compreender as pessoas, um fato que os homens não pacificados não entendem, aí sim nós seremos entendidos muitas vezes como fracos e covardes. Porque quando nós perdoamos, quando nós não reagimos com violência, muitas vezes aqueles que não nos compreendem, aqueles homens não pacificados, consideram que nós somos covardes e fracos. Então a força está no sentido de lutarmos contra nós mesmos. E a fraqueza se encontra na compreensão indevida das pessoas não pacificadas, que nos classificam como covardes e pessoas que não reagem de forma violenta. Então a força da luta interior e a fraqueza dos bons, que é aquela mesma fraqueza que Jesus teve quando perdoou Pilatos. Então não seria a fraqueza do ponto de vista como é entendido normalmente, mas aquela capacidade de perdoar é entendido por aqueles que ainda são violentos como uma covardia. Então força na mudança e luta para perdoarmos e compreendermos. Uhum. Agora temos a pergunta aqui do Vitor, de 21 anos, do Centro Espírita Miguel também. Onde o espírito obcecado busca força para não aceitar mais esse estado? Lê-se, na verdade, obsedado, né? Obsidiado, né? Alguém que esteja vítima de obsessão. Bem, Vitor, a força que um espírito pode buscar, primeiro encontra-se no templo religioso, qualquer que ele seja. Aqui estamos num programa espírita, mas nós sabemos do respeito e da importância dos templos católicos, protestantes, umbandistas, candomblecistas, ou seja, em todos aqueles templos sérios que permitem que busquemos e encontremos a Deus. O templo religioso, para aquele que está obsediado, permite a aproximação dos bons espíritos e permite ao doente a mudança de conduta, a mudança de hábitos, a luta contra os maus pensamentos que os irmãos menos esclarecidos tentam colocar no seu campo mental. Então, ao buscar o templo religioso, nós criamos o hábito da oração, o hábito da leitura edificante de obras religiosas. No caso do espiritismo especificamente, a literatura espírita é vasta no sentido de nos fornecer elementos para renovarmos os nossos pensamentos. Conduz a mudança de conduta, a maior tolerância. Então, dessa forma, para que o obsediado imponha uma barreira vibratória, não aceite mais o assédio obsessivo dos irmãos menos esclarecidos, a frequência ao templo religioso, acompanhada da reforma íntima, são fatores fundamentais. No livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, ele, que é um clássico desse assunto, né, obsessão, ele nos fala que os companheiros menos esclarecidos, ao verem a mudança de conduta do obsediado, o abandonam, quer dizer, deixam que ele siga seu caminho, porque percebem que ele não vai mais entrar naqueles caminhos que são colocados a nível de pensamento para o irmão que está obsediado. Perfeito. Próxima pergunta é do Lucas, de 12 anos, da Mocidade do Centro Espírita Antônio de Pádua. como funciona a hipnose? Também muito interessante a sua pergunta, Lucas. Bem, de acordo com o que nós estudamos na doutrina espírita, a hipnose é um processo de magnetização. Então, na hipnose, nós temos um magnetizador e o magnetizado, que será aquele que vai sofrer o processo da hipnose. O hipnotizador, ele possui um grau de magnetismo consistente. E a partir dessa troca energética, a partir do seu magnetismo, ele vai impor a sua vontade ao hipnotizado e, através da energia magnética, ele provoca a hipnose. Então, podemos dizer que a hipnose é uma troca de energia magnética entre hipnotizador e hipnotizado. E é uma prática muito interessante, que é utilizada, inclusive, fora do campo religioso especificamente. Nós estamos aqui conversando com o Marco antes do início do programa. Nós trabalhamos como odontólogos, e na odontologia, já há muito tempo, as pessoas que têm assim dificuldade, medo da anestesia, né, que realmente muita gente tem medo, a hipnotização é importante para que a pessoa entre em transe, ou seja, alivie, desligue-se daquele momento e possa fazer o tratamento odontológico sem problemas. Ok. E queremos então aqui agradecer a participação do Fernando Moura, ele que é trabalhador da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e conversou hoje conosco sobre o tema alcoolismo, entre outros assuntos, respondendo a dúvidas da equipe de produção do Espaço Jovem e também de jovens de várias mocidades espíritas do Rio de Janeiro. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final que você queira deixar? Nós gostaríamos de agradecer o convite e deixar um abraço muito carinhoso para os nossos jovens espíritas, para que eles continuem estudando, continuem integrados às suas casas espíritas e se tornando aquelas cartas, cartas maleáveis da espiritualidade onde quer que se encontre. Fernando, o que você recomenda, assim, quais livros você recomenda para os jovens que estão ouvindo a gente agora em casa? Bem, o livro da doutrina, claro. O que nós gostaríamos de deixar para os nossos amigos, os nossos ouvintes, são as obras de Dr. André Luiz. São livros muito importantes. O Nosso Lar é um livro bem fácil de ler. Conduta Espírita também é uma outra obra bem fácil de ler. As obras da Codificação, que a Casa Espírita com certeza torna para o jovem, transmite para o jovem através de uma linguagem bem, bem adequada. E as obras de Chico Xavier, de uma maneira geral, são muito importantes para o nosso estudo. Maravilha, então. Conversamos com Fernando Moura, aqui no Espaço Jovem. Rádio Rio de Janeiro. Espaço Livre. Ser feliz. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes, mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. Gostaríamos que você sempre se lembrasse de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas esperar ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver a vida, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar um autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz não é ter medo dos próprios sentimentos, é saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de cada um de nós. É ter maturidade para falar, eu errei, e ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para expressar, eu preciso de você. É ter capacidade de dizer, eu te amo. Desejamos que a vida se torne um canteiro de oportunidades para você ser feliz. Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos seus invernos você seja amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, recomece tudo de novo, pois assim você será cada vez mais apaixonado pela vida. E descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas sim usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Usar as perdas para refinar a paciência. Usar as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer. Usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. E na semana passada nós perguntamos: em que ano começou a ser levado ao nosso programa Espaço Jovem? As opções foram: letra A, 2000; opção B, foi 2005; ou opção C, 2003. Tchan, tchan, tchan, tchan. Quem será que acertou? Pois é, antes até de quem, né? Qual é a resposta correta, Lizzy? Bom, a resposta correta é a alternativa C, 2003. Foi o ano em que o Espaço Jovem teve início aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos, portanto, há 7 anos no ar. E na semana passada, em função de ser um programa especial, o programa 300, não apenas um, mas sim 2 ouvintes foram contemplados. Quais foram esses ouvintes, Lizzy? Bom, nós temos aqui Vera Lúcia, de Quintino, aqui no Rio de Janeiro. Ela foi premiada com um exemplar do livro Trovas de Outro Mundo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, da editora FEB, e da revista Cultura Espírita. E a outra é Michele, de Santo Amaro, São Paulo, premiada, né, com um exemplar do livro Poetas Redivivos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB também, e exemplar da revista Cultura Espírita. Então, parabéns a Vera Lúcia, parabéns a Michele pela participação e, claro, vocês receberão pelo correio esses respectivos prêmios. E fica aqui, claro, o nosso incentivo para que todo mundo participe das nossas promoções, do nosso quiz, enfim, de tudo aquilo que o Espaço Jovem tem a oferecer. E o que a gente tem, só reforçando, André, a pergunta desta semana? A pergunta dessa semana é: quantas leis morais estão contidas na obra básica do Livro dos Espíritos? As opções são letra A, 11, letra B, 4, ou letra C, 20. Respondam, galera. Isso, então participem. Só lembrando, por telefone, o prazo é até as 3 da tarde desta quinta-feira, e por e-mail ou através do site da Rádio Rio de Janeiro, o prazo até a próxima segunda-feira, dia 31 de maio. Todo mundo participando, não é isso, gente? É isso, olha, gostei muito de ver que até o pessoal lá de São Paulo tá espertinho. É verdade, também. Participações pois de outros estados. É, isso é legal pra gente. Espaço Jovem. Passou rapidinho, hein, André? Pois é, foi muito rápido mesmo, mas o programa de semana que vem já tá aí, logo aí, com o tema que pode me ajudar bastante, que é a homeopatia, não é mesmo, Lisa? Pois é. É isso aí, André. Vai servir pra você, pra mim, pro Marcos, que teve dor de garganta há pouco tempo, pois né? Pois é. Todo mundo... Vai servir pra muita gente, pra todos nós. É isso aí. Ajudar a curar, né, as nossas doenças. Encontro marcado, então, na próxima quinta-feira, às 14h, com reprise no domingo também, às 14h. E você que quer participar do programa, enviar sua mensagem, você que quer cadastrar a sua mocidade para uma participação futura no Espaço Jovem, como fazer para entrar em contato, Lizzy? Olha, é muito fácil. Nosso e-mail é o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Lá você deixa seu nome, sua mensagem e de onde você está falando. Isso. Ou então você pode também entrar lá no site da rádio, no www.radioriodejaneiro.am.br. Não esqueça de informar, né, seu nome, sua idade e de onde você está falando. Com certeza. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite.